calma, baby. Ouça o som da tribo. Dia 21 de julho, pela primeira vez em Conquista, o ícone do rock nacional, o ex-vocalista do Ira, Nazi. Nazi, dia 21 de julho, no Fuso Horário. Ingressos à venda, loja Tribos, na Francisco Santos. Você não pode perder. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia. O Som da Tribo! O som da tribo! Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby! O Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby? Vai encarar? Mais que um programa. O Som da Tribo. Boa noite, Som da Tribo até as 9 da noite aqui na Rádio Clube 95,9 MHz, a primeira do seu coração, e também no blog de Som da Tribo, somdatribo.com, até as 9 da noite, invadindo a sua área, onde quer que você se encontre. Beleza? Acelera aí, pisa firme, aumenta o som, dá um gás. Boa noite, Mr. Ed Goldman. Boa noite, Miguel. Boa noite, ouvintes do Som da Tribo. Nosso convidado ilustre hoje aqui do Som da Tribo, fazendo as honras aí dos nossos... coadjuvantes aqui do Som da Tribo, Jacqueline Jack e Devil de Andrade, que estão ausentes no programa. Hoje será representado aqui por Goma, baterista aí da banda Ladrões de Vinil. Tudo bem, Goma? Tudo bem. Paralisação, os estudantes fazendo essas mobilizações aí em prol que a tarifa do transporte coletivo seja revogada. Você acha que vai dar pé ou vai ficar só na manifestação e não vai dar em nada? É, só fica na manifestação, como das outras vezes. Mas tá valendo, né? Mas tem, né, que fazer, é a galera aí pras ruas aí, fazendo essa manifestação. Uma pena que quem sofre com isso é a população. Sim. Mas a omissão da Câmara de Vereadores e, digamos assim, a coisa imposta pelo Poder Público Municipal de aumentar a tarifa, sendo que Vitória da Conquista tem um transporte coletivo de péssima qualidade, um dos piores do Brasil. E a tarifa é uma das mais caras do país. Recife tem a tarifa de ônibus mais barata do que Vitória da Conquista. Quem quiser que pesquise aí. Então, Vitória da Conquista tem a tarifa de ônibus mais cara do que Recife. É mole? Então aí, estudantes, e quem se sentir prejudicado, que vá às ruas mesmo e proteste contra esse péssimo transporte coletivo de Vitória da Conquista. É um dos piores, esse monopólio. Isso é um monopólio que tem. As duas empresas são do mesmo dono. E tá aí. Continua o monopólio em Vitória da Conquista. Vista grossa, né, do governo municipal. Isso aí. Goma, o que é que tá valendo aí pra galera? E qual a promoção do Som da Tribo de hoje? Tá valendo aqui o ingresso pro show de Nazi, né? Dia 21, no Fuso Horário. Aí quem acertar o nome de três músicas do CD dele, do último CD, Vivo na Cena, ganha o ingresso. É só ligar, né? Pra 3421-1507 ou enviar torpedo pra 8831-9050. Você vai ouvir mais uma vez Goma falando dessa promoção. Qual é a promoção mesmo aí, Goma? A promoção é valendo o ingresso do show de Nazi, né? Que vai ter dia 21 no Fuso Horário. Pra quem acertar o nome de três músicas do último CD dele, o Vivo na Cena. Quem acertar três músicas do Nazi, do último CD de Nazi, estar concorrendo. Só vai concorrer quem acertar três músicas do último CD de Nazi, Vivo na Cena, o ingresso aí para o show de Nazi, dia 21, abertura com a banda Paralipse. Isso aí. Paralipse e Nazi, dia 21, no Fuso Horário. Liga pra cá, 3421-1507, ou mande seu torpedo, 8831-9050. The Tribe Sound. And then, baby, are you here? Yeah. Som da Tribo é parada obrigatória. Som da Tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7:10. Você curtiu Arctic Monkeys, The Hellcat, Xalalala. Antes, The Strokes, Take for a Fool. Músicas novas aí do Arctic Monkeys e do Strokes aqui no Som da Tribo. Vai ligando pra cá, 3421-1507. Ou mande seu torpedo, 8831-9050. Qual a promoção do Som da Tribo de hoje, Mr. Ed Goma? A promoção de hoje é o seguinte, é o ingresso pro show de Nazi, dia 21, pra quem acertar três nomes das músicas do CD dele, três nomes de três músicas do CD novo. Do último CD de Nazi, a promoção. Vivo na cena. Isso, então liga pra cá, 3421-1507, você vai falar aí quais são as três músicas. O CD tem 14 músicas, você vai falar três, se acertar vai concorrer, final do programa, ingresso para o show de Nazi e Paralipse, dia 21, no bar Fuso Horário, você não pode perder. Liga pra cá, 3421-1507 ou mande seu torpedo. Manda abraços aqui pra galera que está ligada aí no Som da Tribo. Abraços aí para Tom Beleza e Terezinha na Conquistinha. Também Ana Borges e Pikachu no Guarani. Paulinho de Urrangão aí, o melhor cachorro quente da cidade aí na Praça 9 de Novembro, sempre ouvindo o Som da Tribo. Rubenil do Metal, grande Rubenil do Metal, mandou um torpedo pra cá, está ouvindo o Som da Tribo em Brumado. Ele e a equipe do DJ Davi. DJ Davi, Rubenil do Metal, ouvindo o Som da Tribo via internet aí em Brumado. Também Paula Babilônia e Dálios no Mirante do Candeias. Grande Devil de Andrade. Devil de Andrade está de molho aí, curtindo o Som da Tribo no Guarani. Promete que na próxima semana estará aqui no Som da Tribo. Também um abraço aí para a namorada do Devil de Andrade, Cida Silva, na Fazenda Capão do Mel, em Ibicoara, na Bahia. Ouvindo o Som da Tribo. Givanildo Teixeira, grande Simpson aí no bairro Ibirapuera. Aldo Pereira, Ana Júlia George, Josiane, a galera aí do loteamento Bateias, Raquel Dantas, irmã de Gilmar Dantas aí no bairro Alvorada, e Seu Boneco no loteamento Veloso, grande Seu Boneco, sempre ouvindo o Som da Tribo. Também tem Torpedos aqui, Leo, grande Leo aí no bairro Brasil, tá ligado, ouvindo o Som da Tribo, mandou um torpedo aqui para a gente. Se você também tá afim de mandar seu torpedo, 8831-9050, ou então liga pra cá, 3421-1507, valendo aí. É, ingresso para o show de Nazi. Se você acertar 3 músicas do último trabalho de Nazi, Vivo na Cena, liga pra cá. Acertando 3, no final do programa a gente faz o sorteio pra você. O Som da Tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Às 11 horas no Apogeu vai rolar Sun Vibe Night Party com os DJs Lucas, Diô, Fabão e Bia Fernandes. Ingressos no local apenas R$5. Na próxima quinta-feira, dia 7, no Viala Sebo Café, às 8 da noite, nós vai rolar, ó. Falar devagar, né? Próxima quinta-feira, 7 horas. Próxima quinta-feira, às 7 horas, no Viala Sebo Café, às 8 da noite. Quinta-feira, deixe-me ver aqui, dia 14 de julho, no Viala Sebo Café, às 8 da noite. Vai rolar Noite Fora do Eixo, com Dan e a formidável família musical de Salvador e os Barcos de Vitória da Conquista. Ingressos apenas R$5, limitados à venda na loja da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café, na rua Siqueira Campos, 350. Corra e compre logo seu ingresso, porque vai bombar, os ingressos vão esgotar. Então, conselho que eu lhe dou, segunda-feira, compre logo seu ingresso. Você curtir 2 bandas por R$5, em lugar nenhum do Brasil você curte, viu? No dia 21 de julho, quinta-feira, no Bar Fuso Horário, às 10 da noite, um dos maiores nomes do rock do Brasil dos anos 80, Nazi, Ex-Ira e Banda. Beleza? Abertura da banda Paralipse. Ingressos apenas R$20 à venda na Trilha do Surf, na Rua Lisboa, no centro, e também na loja Tribos, na Francisco Santos, em frente ao Banco Itaú. A realização é de Gnomo Produções. No dia 30 de julho, no Apogeu, às 10 da noite, Reading Rag Fest, com Complexo, Raga e vários convidados. Já está vendo o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito, e o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei, edição limitada. Compre na loja da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Aproveita e acessa as mídias alternativas que dão aquele up ao Som da Tribo. toscotodo.hd1.com.br, o blog do nosso brother Aldo Pereira, toscotodo.hd1.com.br, núcleodenoticias.com.br, blogdjdavi.com, radiopontalweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com, sondatribo.com, toda essa galera dando aquele up ao Som da Tribo. Acesse aí o blog do Som da Tribo e fique por dentro de tudo que rola na cena alternativa. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Não aguento mais, cansei de olhar pra trás e pras pessoas que só ficam a pensar no que é certo. Jogo. Oh não, agora eu entendi. Você vai hesitar, mas tem que concordar, porque eu sei, você também tem seus motivos. Esqueça tudo isso, O som da tribo. São 7h20, você curtiu a formidável família musical Bilhetinho Vivendo do Ócio, ó não, aqui no Som da Tribo. Vai ligando pra cá, 3421507, mandando seu torpedo também, 8831-9050, e participe da promoção do Som da Tribo, que é a seguinte: você tem que ligar pra cá, falar três músicas do último CD de Nazi, Vivo na Cena, e concorrer ao ingresso para o show de Nazi Paralipse no próximo dia 21 de julho no bar Fuso Horário. Então liga pra cá, 3421507, responda aí. Quais são as três músicas que faz parte aí do CD, o último trabalho de Nazi, Vivo na Cena. E você, no final do programa, concorre aí ao ingresso para o show de Nazi, Banda Paralipse, dia 21 no bar Fuso Horário. Então liga, é fácil, 3421507 ou 8831-9050, mande seu torpedo. Tem alô pra alguém aí, Goma? Mandar um alô pra... Manda aí. Pra Jerry, né, de Poções, ele ligou aí, pediu um Motorhead. Certo. Manda um alô pra ele aí. Quem mais? Só isso. Seu boneco também, né? Seu boneco você mandou. Ah, mas seu boneco também. Tem mais alguém que você queira mandar um abraço aí? Mandar um alô pra galera da banda, Luiz, Rosângela. Certo, quem mais? E a galera do Rock de Conquista toda. Valeu. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional hoje, anos 80. Você vai curtir Plebe Road e Inocentes. Arquivo Nacional. O som da tribo. som da tribo. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Inocentes Promessas, antes Plebe Rude, Até Quando Esperar, aqui no Som da Tribo. Vai ligando pra cá, 3421-1507, ou mande seu torpedo e participe, interage aqui com o Som da Tribo. Tá valendo ingresso para Nazi e Banda Paralips no próximo dia 21 no Bar Fuso Horário. Você vai ligar pra cá, falar aí três nomes, três músicas do último trabalho de Nazi, Vivo na Cena. Então é fácil, é só ligar, 3421-1507. Ou então, mande seu torpedo falando aí três músicas do último trabalho de Nazi e você vai concorrer no final do programa ao ingresso pra você curtir Nazi e Banda Paralips. Manda um abraço aí pro pessoal que tá mandando torpedo. A Tamires mandou um torpedo pra cá, tá pedindo Oasis, Wonderwall. Trouxa tá mandando um abraço aí para o pessoal da Reusb. Abração aí, ele tá pedindo Slayer. Jobson está ouvindo o Som da Tribo na cidade de Mirante, curtindo o Som da Tribo. Então você também pode ligar que a gente manda aquele salve pra você. Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. Segura a onda aí. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. Dia 21 de julho, pela primeira vez em Conquista, o ícone do rock nacional, o ex-vocalista do Ira, Nazi. Nazi. Dia 21 de julho, no Fuso Horário. Ingressos à venda, Loja Tribos, na Francisco Santos. Você não pode perder. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 7 horas 34 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via Rádio Clube 95,9 MHz, sondatribo.com. Também você pode ouvir o Som da Tribo através dos nossos parceiros aí. Distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com e radiopontalweb.com.br. Toda essa galera retransmite o Som da Tribo aí via internet. Som da Tribo tem um oferecimento, você sabe, é um programa independente, parceria é fundamental. A galera que dá aquela força ao Som da Tribo. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja no Viela Sebo Café, na Rua Siqueira Campos, 350. Próxima quinta vai rolar show de Dan e a Formidável Família Musical e os Barcos, realização Coletivo Suíça Baiana. O da Tribo também tem oferecimento de Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro, 3425-800. Metrópole, Tim Moda pra galera, Tim, Rua Ernesto Dantas, 85, centro, coleção Inverno da Metrópole, Tim, 2011. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você, inglês e espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, 3423-8700, novas turmas agora para o segundo semestre. Espaço X, presente é no Espaço X, nova coleção, inverno 2011 no Espaço X. Você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Comunidade Som da Tribo no Orkut. Você pode seguir o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/osomdatribo. E também tem o Som da Tribo no Facebook, então... conecte com o Som da Tribo. Promoção do Som da Tribo. Qual é aí, Goma? A promoção do Som da Tribo. Promoção é o ingresso pro show de Nazi, junto com o Paralips, né? Dia 21. Quem acertar o nome de três músicas do novo CD dele, ganha. Beleza, então é só ligar 3421-1507 e mande seu torpedo também. E participe da promoção do Som da Tribo Nazi Paralips, dia 21, no Bar Fuso Horário. Eu sou criança e eu sou Som da Tribo. Tá ligado? Shadow and the smoke. Tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Agora são 7h42. Você curtiu Shine Down, Diamond Eyes aqui no Som da Tribo. Liga pra cá, tá valendo você aí concorrer ao ingresso para o show de Nazi Paralipse dia 21 no bar Fuso Horário. Liga pra cá, fala aí três nomes das músicas do último trabalho de Nazi, Vivo na Cena, e você vai concorrer no final do programa ao ingresso pra você curtir dia 21 de julho, uma quinta-feira, no bar Fuso Horário Nazi, com a abertura da banda Paralipse. Manda abraços aí para Guilherme Celino, curtindo o Som da Tribo aí no bairro Candeias, mandando abraços aí para o grande Baby Celino também. Tem Torpedo aqui ligado no Som da Tribo, via web, se possível queria ouvir Velvet Revolver, Fall to Pieces. Mas é pra tocar mesmo, JP Caimans, de Jânio Quadros, ouvindo o Som da Tribo aí via internet. Toda a galera que tá ouvindo o Som da Tribo via internet, se você quiser também, participe do chat do Som da Tribo aí no MSN. Então entra no MSN e participe do chat do Som da Tribo. Vamos receber agora Antônio Calado pela primeira vez aqui no Som da Tribo. E aí, Antônio Calado, tudo bem? E aí, tudo tranquilo. Legal, e aí, notícias, novidades aí da banda The Plant, já que a banda The Plant foi aquele estouro quando surgiu na época do Rock and Roll de Conquista aí no início dos anos 2000, a galera curtia pra caramba os shows, muito requisitados, a banda agitava mesmo a galera. O que foi ótimo. Que houve com a banda? A gente deu uma parada, porque é o seguinte, a gente não vive de banda, porém, a gente vive de música, a gente vive de arte. Daí então a gente deu uma parada, agora a gente tá na arte final do CD. E eu tenho assim a alegria de estar aqui contigo e estar falando pra todo mundo. E dentro em breve a gente vai estar botando um CD na praça aí que todo mundo tá pedindo. Como está o trabalho da Deprend assim em estúdio? Vocês já estão com quantas músicas prontas? É o seguinte, a gente tá com 8 músicas prontas do que já rolava já antes. E tem mais 8, assim, mais do próximo CD, que a gente tá fazendo o próximo CD já. E deixar todo mundo bem à vontade. Já há previsão de algum show, Antônio? É o seguinte, a gente tá com o menino lá do Viela, fechando uma festa com ele para pré-lançamento, mas não tem data certa. Mas esse ano sai? Dentro desse ano, com certeza, porque depois de 4 anos sem fazer nada, a gente não pode fazer alguma coisa assim imediato, mas depois de 4 anos pode esperar mais um pouquinho, né? A galera tem cobrado muito a... Tem cobrado bastante. Gente daqui, de Conquista, da Bahia, do Rio, de São Paulo, gente da França cobrando, Paraguai, Uruguai. Mas é aquela coisa, a gente vai fazer mesmo, não tem mistério, não tem mentira não. E fazer uma coisa bonita, uma coisa saudável, porque a música... pede isso, né? A banda Deprend, como é que você rotularia? Sei que ninguém gosta de rótulo. Qual o estilo da banda Deprend? Pra galera que não conhece. Até hoje, cientificamente, não foi comprovada a nossa linhagem. Fabrício Bila Gnome, ele distingue como Macumba Metal. Eu fico assim meio cabuloso porque eu não mexo com macumba. Tem muita gente que pensa, fala assim, rapaz, esse cara mexe com candomblé, com macumba, com essas coisas todas. Eu falo assim, não mexo não, não sendo vela para santo de barro, não gosto de futebol, não danço samba, mas eu posso lhe dizer assim que é diferente. É um estilo diferente. É diferente, mas diferente. Tem influências. Quais seriam as influências assim? A influência principal a gente começou com Chico Sainz. Chico Sainz. Chico Sainz, Nação Zumbi. A gente começou com Chico Sainz, aí depois a gente começou a compor e virou isso que tá aí. Beleza, e hoje infelizmente não vamos tocar música nova, mas pra semana, devido a problemas técnicos. Ótimo. Que nos impossibilitam, mas vamos tocar a clássica da banda que todo mundo pede. Todo mundo conhece, né? Eu queria que você ficasse à vontade e falasse mais ou agradecesse alguém aí. Seguinte, olha, sim. Eu quero agradecer a todo mundo que tá esperando aí o CD, tá esperando o trabalho da banda. A gente não se faz rogado, não. A gente conhece praticamente todo mundo que curte nosso som. E as pessoas que a gente não conhece, a gente tem um carinho muito grande, mas muito grande mesmo. Que Deus abençoe todos. Que tudo seja computado, tudo seja assim, arquivado. Porque nada em vão. A gente tá trabalhando para as pessoas que gostam da gente. Beleza, Antônio Calado. Então, combinado a semana que vem, música nova. Perfeitamente. E parabenizar o Deprend aí pela volta, que tá fazendo falta aí, essa lacuna que vocês deixaram aí na Ótimo. Cena alternativa de Conquista. Ótimo. Tá perguntando se a batida da percussão vai ter a mesma pressão, beleza? Vai. Quem tá perguntando é o Antônio. Vai pegar com força, porque é o seguinte, a percussão mais presente, e tem um menino aí no teclado aí, que Deprend agora tá vindo com o teclado também, que tá apavorando assim. Eu fiquei fascinado, bestificado com a performance do menino do teclado. E a percussão vai chegar mais com força ainda, com Bila Gnome, com Tex, e fazendo aquela coisa assim que todo mundo acha, a maioria das pessoas acham que é voltada pro candomblé. Tem gente que imagina assim, fala assim, candomblé é aquele batuque todo, não. é a percussão Bahia, percussão África, independente de religião. Independente de religião, vai chegar com força. Qual é a formação atual da The Plant? É Tex, Danilo, Abel, Matheus, Antônio Calado primeiro, no caso eu, e um menino chamado Alan, do teclado. Essa formação, só entrou o tecladista. Só entrou o tecladista. Não mudou praticamente nada. Não mudou nada. Todo mundo tá junto. Todo mundo se encontra no final de semana. Todo mundo discute a respeito de várias coisas. Inclusive, todo mundo tá escutando o som da tribo. Então manda um abraço aí pra galera. Fabrício, Abel, Tex, todo mundo escutando o som da tribo. Todo mundo esperando aí uma voz da gente mesmo pra poder satisfazer a alma do povo. Beleza, muito obrigado, parabéns aí. Vamos curtir Seu Zé, que é um grande sucesso aí da banda The Plant. É isso aí. Semana que vem, músicas novas aqui no Som da Tribo. Ótimo. Combinado então. Saúde. Você que tá em casa pode ir ligando 3421-1507. Participe aqui da promoção Nazi Som da Tribo. Quem acertar três músicas aí do último trabalho de Nazi vai concorrer ao ingresso de Nazi Banda Paralipse, dia 21 no bar Fuso Horário. Então vamos curtir Seu Zé com a banda The Plant. O som da tribo. que te pena ainda nessa saga. Beija pra boca que te pena. O som da tribo. Agora são 7h54, você curtiu The Plant, seu Zé. Próxima semana, músicas novas aí da The Plant. Vai ligando, 34211507, você pode participar, interagir aqui com o Som da Tribo. É fácil, você também pode mandar seu torpedo, 88319050. Você pode interagir aqui com o Som da Tribo, também tem o nosso chat aí no blog do Som da Tribo. Facílimo também, é só acessar sondatribo.com. Pois é, pode ir ligando, hein? 34211507. Falar bem calmo, pausadamente. 34211507. Você pode ligar pra cá ou mandar seu torpedo 88319050. E interage aí com o nosso blog também, sondatribo.com. Todas as notícias da cena alternativa. Som local. O som da tribo. No som local do Som da Tribo, vamos tocar Os Barcos e também a banda Garboso. Garboso e Os Barcos. Os Barcos que vai tocar na próxima semana aí na Noite Fora do Eixo. Som local. Você não sabe o que do nome dos meus anseios pelas calçadas das brigas minhas por quase nada. A pele flor, andei doendo e meu peito encalacrado pelo sujeito que ora vou. Veja bem. abraço reverberará o seu amor. Veja bem, eu amei. O que foi mais incerto sem entender? O que vinha depois no peito se deu tão aberto, não. Local. Local, o som da tribo. Aí no seu local você curtiu o Garboso, Provoca e também os Barcos Reverberal, os barcos que vai tocar aí na próxima semana, junto com Dan e a formidável família musical, nas Noites Fora do Eixo, a promoção do coletivo Suíça Baiana. Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo, segura a onda aí. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Dia 21 de julho, pela primeira vez em Conquista, o ícone do rock nacional, o ex-vocalista do Ira, Nazi. Nazi. Dia 21 de julho, no Fuso Horário. Ingressos à venda, Loja Tribos, na Francisco Santos. Você não pode perder. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 8 horas e 8 minutos rolando o Som da Tribo até as 9 da noite. Daqui a pouquinho o Bila Gnome vai falar sobre o show de Ira, Paralipse, e tem mais uma atração que é o DJ Trindade, que vai fazer isso o som. É, DJ Trindade. Beleza, daqui a pouquinho o Bila Gnome com todos os detalhes aí do show de Nazi e Paralipse de DJ Trindade na próxima quinta, dia 21 de julho, no bar Fuso Horário. Você não pode perder. Mandando abraços aí para a Rai, grande Rai. Do Livreiro Seba aí no centro da cidade, tá mandando abraços aí para os seus filhos Ravi e Igor e os amigos dos filhos Lucas e Lucas 1 e Lucas 2, a galera toda ouvindo o Som da Tribo aí também. Toda essa galera ligada aí no Som da Tribo, você também pode ligar e a gente manda aquele salve para você. Um abraço aí para Judson Almeida, jornalista aí da TV Sudoeste, também curtindo o Som da Tribo, ligou para cá, tá curtindo o programa aí pelas ruas da cidade. Judson, grande Judson. Você também pode ligar e participar aqui da promoção Nazi Som da Tribo, indicando aí três músicas do último trabalho de Nazi. Você vai ligar pra cá, falar o nome das três músicas e no final do programa você concorre a um ingresso para o show de Nazi, Paralipse e DJ Trindade, dia 21 no bar Fuso Horário. O Som da Tribo. Som da Tribo.

O som da tribo. Agora são 8 horas e 19 minutos. Você curtiu o Evasion Sevenfold, So Far Away, Unthinkables, Adolescentes aqui no Som da Tribo. Galera tá mandando torpedo aqui para o Som da Tribo. Quem mandou torpedo agora foi o Binho, tá dando boa noite aqui pra galera do Som da Tribo. Tá falando que o nome da música da Deplente não é Seu Zé, é Lamento. Claro que nós sabemos, mas valeu pela dica aí, Binho. Tá certo? Quem mandou outro torpedo aqui foi a Rita Pena. Tá falando que o Som da Tribo torna os nossos sábados melhores. Valeu, Rita Pena aí no bairro Recreio. E quer ouvir também o Nickelback. Agora o papo agora é sobre Nazi. Agora vamos falar sobre o show de Nazi dia 21 no bar. Fuso horário, abertura com Paralipse e também a participação do DJ Trindade. Bila que não, mais uma vez aqui no Som da Tribo, já está sendo o nosso parceiro aí. Manda aí, Bila. É isso aí, eu tô quase virando sócio aqui, né? Aí eu cheguei no primeiro dia aqui, cheguei naquela empolgação e naquela euforia. No segundo dia eu já cheguei, no segundo sábado eu já cheguei murchinho e tal. Com preocupação, mas agora eu já tô confiante, o negócio tá sério, vai bombar mesmo. O cara tá fissurado pra vir. O DJ Trindade com Psytrance, o Paralipse voltando com tudo, o Rugalzão aí, atitude total. E agora já tá tudo dentro, não tem jeito de tirar mais. O negócio agora tá gostoso e já foi. Tô enfrentando com vontade de vencer mesmo e o negócio vai ser bonito. Vai ser forte. Já tá tudo certo, não é? Tá tudo ok, ingressos à venda na Trilha do Surf, ingressos à venda na Tribos. Carro de som na rua, correria total, muita gente me apoiando, muita gente indagando, querendo e vendo, querendo saber qual é o som e que vai colar. E a festa tá bombando demais, tô preocupado, mas eu quero ver a galera feliz, eu quero ver o negócio funcionando. Ó, muita gente ainda tá em dúvida, vai ser a turnê do Vivo na não, Cena? Não, não, não, né? Avisei que não vai ser a turnê Vivo na Cena, porque o cara já puxou minha orelha lá, porque é pressão pra ele, que ele vai tocar com músico da cidade e tudo. Ele vai fazer música do Ira, vai fazer Raul Seixas, vai fazer. Ele tá escolhendo um repertório com o Lucinho, mas é estilo dele lá, não vai ser só o Vivo na Cena. Vai ter vários tipos de som, vai ter blues, vai ter gaita, vai ter flauta, vai ter tudo, vai ser um sonzeira mesmo, de responsa mesmo. E vários músicos total. Aqui da cidade vão participar. Só os fera da cidade, só os fera, os mais tiradão da cidade é que tá tocando, né? Os bambambam. Vai ser numa quinta-feira lá numa no Fuso. Uma quinta-feira, porque ficou mais em conta o dia. Fica mais em conta, questão de som, questão de banda, de tudo. Então numa quinta-feira, e aí já também já tem aquela quinta, ele já tava virando rock de Gilmar ali, aquela coisa. Então eu e Gilmar entrou no consenso pra ele dar uma paradinha em um dia, fora noite, do eixo, noite fora do eixo. E o fora do eixo vai ser nosso agora, vamos botar tudo no eixo agora, lá na quinta-feira, lá no Fuso Horário, vai ser sonzeira. Eu tô doido pra ver, eu queria chutar o escanteio e fazer o gol também, que eu queria até participar, né, mas como a gente tá produzindo e fazendo, é muita preocupação, quero pelo menos estar de longe e admirando esse som desse cara aí. Vai ser três atrações, né? O DJ Trindade. DJ Trindade, Psytrance, que a psicodelia faz parte da galera também, né? Então o DJ Trindade, responsa total, é um dos melhores DJs da cidade. A banda Paralipse voltando com tudo aí, eu tô chegando junto de Rugal e Rugal tá numa pressão comigo, que tá Rugal tá me dando mais pressão do que Nazi. Então o negócio vai bombar, Rugal também tá na qualidade total aí, fazendo acontecer. Dedicadíssimo, Rugal. Parabéns, obrigado, Rugal. Obrigado, DJ Trindade, todos os que estão me apoiando. E a festa tá linda, vai ser uma festa maravilhosa. Pode ficar à vontade aí se você quiser agradecer aí os seus patrocinadores. Eu quero agradecer o Trilha do Surf, eu quero agradecer o Mercado Almeida, é o Eric que me deu uma força, que é meu brother desde infância. Tem o Regis, que é a marca da luta. Regis é um cara aqui da Vitória da Conquista, ele faz luva de boxe, ele faz toda aquela coisa pra arte marcial. Que se não fosse um cara desse aqui hoje, a arte marcial seria só pra playboy aqui na cidade. Então ele faz acontecer mesmo, vende tudo, o preço de banana aqui pra gente treinar. A galera hoje, campeão mundial de vale tudo, de jiu-jitsu, de tudo, tudo tem um apoio do Regis aí, a marca da luta. Tem mais alguém que você queira agradecer aí? Tem, você pode agradecer aqui, vai acabar aí o programa, porque a galera tá. Tem o Eric, tem Regis, tem o Binho, que é da loja Trilha do Surf. Tem Alberes lá do aeroporto, que tá, me deu uma força na questão da passagem também, já me deu essa força. Tem o brother do Hotel Lisboa, que já me deu um patrocíniozinho. Tem o seu Donilton, MR, refrigerações. Então tá, tem muita gente que não tá botando marcas em tudo, tá me ajudando com coisa pessoal, porque quer ver acontecer e sabe da minha correria, da minha luta aí com esse show. E tá massa demais, tá maravilhoso. Hoje eu tô confiante, eu tô afim de correr atrás cada vez mais pra ver se o negócio fica mais bonito. Beleza então, Bila. Mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa. Semana que vem você de novo aqui, dando mais... Tô colado. Pressão na galera. Aí tá mandando eu procurar outras rádios, outra coisa, mas eu tô tão confiando no Som da Tribo que se a metade dos ouvintes do Som da Tribo for, eu fico feliz, que é muita gente, Beleza, valeu. Abraço pro Nen também, Cama de Jornal, Atitude Total. Cama de Jornal, punk rock da cidade, pesado. E Simon, né? E o Simão, casal 20, Simão e Marta Morena aí na cidade, botando sabadão hoje, sexta e sabadão, só dá Simão e Marta Morena na City Roda. Aí. Parabéns e obrigado aí, Simão. Vai encarar? som da tribo. Agora são 8 horas e 29 minutos. Você curtiu Nazi Poeira nos Olhos? Nazi vai estar em Conquista no dia 21 de julho, no bar Fuso Horário, a partir das 10 da noite. Abertura da banda Paralipse, e ainda teremos DJ Trindade. Ingressos à venda na Trilha do Surf, na Rua Lisboa, no centro, e também na Tribos, em frente, na loja Tribos, em frente ao Banco Itaú. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. O som da tribo. Dia 21 de julho, pela primeira vez em Conquista, o ícone do rock nacional, o ex-vocalista do Ira, Nazi. Dia 21 de julho, no Fuso Horário. Ingressos à venda, loja Tribos, na Francisco Santos. Você não pode perder. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 8 horas 33 minutos. Rolando o som da tribo até as 9 da noite. Via 95,9 MHz, a Rádio Clube de Vitória da Conquista, a primeira no seu coração. Através também do blog do Som da Tribo, somdatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com e também através da radiopontalweb.com.br. Som da Tribo tem oferecimento de Espaço X. Presente no Espaço X, coleção Inverno 2011 no Espaço X. Sissi, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês e espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, novas turmas. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85 no centro. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja no Viela Sebo Café, na Rua Siqueira Campos, 350. E Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/somdatribo. A fim de mandar e-mail, somdatribo@hotmail.com. Tem a comunidade Som da Tribo no Orkut e também Som da Tribo no Facebook. Então é só seguir o Som da Tribo. E também tem o nosso blog, sondatribo.com. Você pode ouvir o Som da Tribo também via internet. É só acessar sondatribo.com. Se você perdeu o Som da Tribo amanhã, a partir das 6 horas da noite, o Som da Tribo já está disponível no blog do Som da Tribo. Então é só acessar sondatribo.com e ouvir novamente o Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Clássicos da Tribo. Clássicos da tribo, hoje você vai curtir Dick Daly e His Deltons e também Rolling Stones. Segura a onda aí. Clássicos da tribo. We'll be right back. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você curtiu Rolling Stones, Paint in Black e também Dick Daly e His Deltons, Missy Rule, aqui no Som da Tribo. Abraço aí para Maurício de Jesus. Tô mandando abraço também para Ronaldo, Marcelo, Alan, Shrek e esposa. Aí todos curtindo o Som da Tribo no bairro Santa Helena. A promoção do Som da Tribo agora você vai ouvir na voz do baterista da Ladrão de Vinil, Ed Goma. E aí, Goma? Aí você liga pra cá e... Acerta o nome. Posso, olha, toda vez que você bate na mesa, essa batida reflete aí no microfone. Tem nada não, pô. Tem sim. Sim, fala aí, a promoção. Você liga pra cá e fala o nome de três músicas, né? Do novo CD de Nazi, pra concorrer ao ingresso que vai ser sorteado no final do programa. Fácil, dia... fácil. É. Só ir no Google? É só ir no Google aí. Quem tá com a internet aí é fácil. Algumas pessoas ligaram e erraram, né? Erraram. Beleza. Souberam um, eu... Quer mandar abraços pra quem aí? Queria mandar um alô pra Paulinho do Rangão aí. Eu vou passar aí mais tarde. Vai esperar aí que eu vou comer um cachorro quente aí. Paulinho de Rangão aí no centro da cidade. Grande brother. E ecoando o Som da Tribo aí na divisa aí da Praça 9 de Novembro com a Alameda Ramiro Santos, o melhor rango da cidade, Paulinho de Orrangão aí, cachorro quente aí. O som da tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Ó, às 11 horas no Apogeu vai rolar Sun Vibe Night Party com os DJs Lucas, Fabão e Bia Fernandes. Ingressos à venda no local por apenas R$5. Então você não pode perder Sun Vibe Night Party com os DJs Lucas, Dio, Fabão e Bia Fernandes hoje no Apogeu às 11 horas da noite. Próxima quinta-feira, dia 14, no Viela Sebo Café, às 8 da noite, Noite Fora do Eixo, com Dan e a formidável família musical de Salvador e os Barcos, aqui de Vitória da Conquista. Ingressos limitados, apenas R$5, à venda na loja da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café, na rua Siqueira Campos, 350. Compre o seu ingresso segunda-feira, porque com certeza vai bombar, vai esgotar. No dia 21 de julho, quinta-feira, no Bar Fuso Horário, às 10 da noite, um dos maiores nomes do rock Brasil dos anos 80, Nazi, Eizira e Banda, fazendo um super show aqui em Vitória da Conquista. Abertura com a banda Paralipse e ainda teremos o DJ Trindade. Então, três atrações aí no Bar Fuso Horário, dia 21 de julho, uma quinta-feira. Ingressos apenas R$20 à venda na Trilha do Surf, na Rua Lisboa, no centro, e também na loja Tribus, na Francisco Santos, em frente ao Banco Itaú. Realização Gnomo Produções. No dia 30 de julho, no Apogeu, às 10 da noite, vai rolar o Reading Reggae Fest com Complexo Raga e vários convidados. Já está à venda aí o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito. E também o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei, edição limitada. Compre na loja do Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Acesse aí as mídias alternativas que dão aquela força ao som da tribo. toscotodo.hd1.com.br, o blog de Aldo Pereira aí, toscotodo.hd1.com.br, núcleodenoticias.com.br, blog de djdavi.com, radiopontalweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com e, claro, sondatribo.com. Você liga pra cá, 3421507, fale aí três músicas do último trabalho de Nazi e você vai concorrer no final do Som da Tribo ao ingresso para o show de Nazi, dia 21 de julho, no Bar Fuso Horário, e ainda Paralipse e DJ Trindade. Você está ouvindo o Som da Tribo. aí, baby, vai encarar? Tribo. E aí, baby, vai encarar? 8:51, você curtiu Rony Jorge, Os Ladrões de Bicicleta, Aquela Dança, Antes uma Glória e Demodê aqui no Som da Tribo. Quem está ligado aí no Som da Tribo, Goma? É, um abraço aí pro Natanael aí no Bairro Brasil, quer escutar o Erasmo Carro aí, tá entrando nos 50 anos aí. 70? Não, de carreira, de estrada, né? É, pois ah, é. Certo. No quiosque do He-Man. Quiosque do He-Man, beleza. Eu tenho uma força, era doido. Tem outro super-herói aí que está querendo participar da Muvuca aí do Buzu, né? Abraço aí pra Hortência. Pra Hortência, ah, sim. Hortência, nossa amiguinha. Potência. Potência também, é uma potência. Diz que o movimento não vai parar. Movimento estudantil aí pelas ruas da cidade, contra, para a tarifa, contra o aumento, né? Contra o aumento abusivo aí, imposto pelas empresas de ônibus e a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e o Conselho Municipal de Transporte. Você conhece alguém que participa desse Conselho Municipal do Transporte Coletivo? Eu não. É igual então, perna de cobra. Né? Perna de cobra, diz boa. Diz que tem, mas ninguém vê. Boa, Goma. Mas gostei, ela tá chamando o pessoal, né? Fazendo chamada aqui, os Thundercats. Ô, Fábio. Pra ir pra rua lá e participar, né? Aglomerar mais lá. Segunda-feira vai ter mais protesto. Ela não falou o dia não, mas... Provavelmente segunda-feira. É. No trânsito caótico de Conquista. Vamos aí. Tem mais alô aqui. Manda aí. Um alô pro Rogério no Bairro Brasil, né? Tá com Doom Metal, mandou um alô pra Doom Metal, pra Júnior, pra Boquinha e o Wesley, o Cobra. Beleza. Chame o Cobra. Notícias da Tribo. System of a Down confirma show em São Paulo em outubro. A banda armeno-americana System of a Down confirmou que vai se apresentar em São Paulo no dia 1º de outubro. O quarteto formada em Los Angeles, tocará na Chácara do Jockey, segundo informação publicada na página oficial do System of a Down no Facebook. Ainda não há detalhes sobre o início da venda de ingressos, que acontecerá através do livepass.com.br. Repetindo, nós Hype Notais de 2005 é o trabalho mais recente do grupo, que já está confirmado para a edição 2011 no Rock in Rio, no dia 2 de outubro. Por falar em Erasmo Carlos e Arnaldo Antunes gravam um CD juntos. Erasmo Carlos já está preparando um disco em parceria com Arnaldo Antunes. O álbum se chama Sexo e será lançado em agosto pela gravadora Coqueiro Verde Records. Essa é a primeira vez que os músicos gravam juntos e anunciaram o lançamento do primeiro single deste novo trabalho. A faixa se chama Kama Sutra e estará disponível para download gratuito no dia 13 de julho. Então você que gosta de Erasmo e Arnaldo Antunes, dia 13 de julho, música nova aí da dupla, novo trabalho. Foi divulgado também um hot site, erasmocarlos.com.br/sexo, com um vídeo, um teaser sobre o lançamento, e lá também poderá ser baixada a música. Aí você acessa o blog do Som da Tribo, tem esse vídeo lá para você assistir, somdatribo.com. E Roger Waters vem ao Brasil em 2012 para tocar o disco The Wall, do Pink Floyd. Roger Waters, um dos fundadores do Pink Floyd, virá ao Brasil em março de 2012 para tocar o álbum The Wall em três cidades brasileiras. O músico britânico começa sua turnê no país, em Porto Alegre, no dia 17 de março. Depois segue para São Paulo, onde se apresenta nos dias 22 e 23. E por fim, encerra a sequência de shows no Rio de Janeiro, no dia 25. Ainda não há informações sobre os valores ou o início da venda de ingressos. Sendo considerado um dos trabalhos mais importantes da discografia de Pink Floyd, The Wall foi lançado em 1979 e executado pela primeira vez ao vivo em 1980. Em 1982, o álbum virou filme dirigido por Alan Parker e com roteiro de Roger Waters. Então, você que gosta de Pink Floyd aí, fique na expectativa que a qualquer momento novidades aí sobre esse showzaço que vai rolar de Roger Waters no Brasil, que irá apresentar na íntegra o disco The Wall em 2012 aqui no Brasil. Ó, vou tocar a última música do Som da Tribo, há tempo pra você ligar. 3421507, participar da promoção Nazi, Som da Tribo, indicando aí três músicas do último trabalho de Nazi. Depois da música a gente já manda aí quem foi o sortudo ou a sortuda que ganhou o ingresso. Valeu? Liga pra cá, 3421507 ou 8831-9050. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Thank you. tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Faltando um minuto para as 9 horas, você curtiu Repeat Noise do System of a Down. Grande banda, vai estar no Rock in Rio em São Paulo também em outubro. Pois é, galera, chega da hora. Vamos lá, um sortudo ganhador aí, ó. Houve um empate técnico, 3 pessoas acertaram. Muita gente ligou, mas errou. 3 pessoas ligaram, acertaram. Pelo critério de desempate, o primeiro a ligar e ganhou foi... Foi Givanildo Teixeira aí, do Ibirapuera, o Simpson. Givanildo Teixeira, do bairro Ibirapuera, ganhador do ingresso de Nazi. E vai curtir Paralipse, Nazi e Trindade. Grande Simpson aí no bairro Ibirapuera, ganhador aí do ingresso de Nazi. A todos que ligaram, a todos que mandaram torpedos, muito obrigado pela audiência, sempre bombando o Som da Tribo, pelo carinho também com o Som da Tribo. A todos aí que mandaram seus torpedos, ligaram, entraram no blog, estão ouvindo via internet. O Som da Tribo tem apoio, os apoios importantes aqui do Espaço X, presente no Espaço X. Cici e eu, você se garante, uma língua derruba você. Metrópole Team, moda pra galera, Team. Bahia Frio, Coletivo Suíça Baiana. Essa é a galera que dá aquela força ao Som da Tribo. Dito isto, agradecer aqui a presença de Ed Goma, da banda Ladrões de Vinil, baterista. E aí, Goma, foi bom pra você, Goma? Foi massa. Valeu. Valeu, galera. Um abraço pra galera. Valeu, Goma, muito obrigado aí pela participação. Pois é, galera, eu vou ficar por aqui até as 10, aqui depois dos comerciais, mais músicas aqui na 96. Som da Tribo de volta aí no próximo sábado, a partir das 7. Valeu! Dia 21 de julho, pela primeira vez em conquista, o ícone do rock nacional, o ex-vocalista do Ira, Nazi. Nazi. Dia 21 de julho, no Fuso Horário. Ingressos à venda, Loja Tribos, na Francisco Santos. Você não pode perder. Não falam inglês, nem espanhol. Que diabos fazem um avião em queda livre com Bruce Willis? Se siga e apresenta Bruce Willis e 2 caras sem noção. Get the parachute! Chute! The parachute! Ah, acho que é pra chutar isso aí, ó. Chuta! Vou chutar! Não, peraí! Não! Não! Não, cara, você chutou paraquedas! Ou você se garante ou a língua derruba você. CCAA, o inglês e o espanhol que você aprende e nunca mais esquece. Agora, galera, Team de Conquista e Região tem Metrópole Team. Tem Metrópole Team. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole Team. Conheça Metrópole Team. Tamanhos de 32 a 40. Metrópole Team. Rua Ernesto Dantas, 85 Centro. Fone 34210848. Metrópole Team. Metrópole Team. Já chegou no Espaço X a nova coleção inverno em moda masculina, feminina e infantil. Além das novidades em decoração, utilidades, brinquedos e cama, mesa e banho. Espaço X, para você, para sua casa e para presentear. Espaço X, telefone 3086-1050. E-mail do Som da Tribo. Som da Tribo @hotmail.com.